Bueno, então vamos começar expondo um pouco o que seria essa trajetória aí de 30 encontros, né? Esse curso de educação para a potência, ele faz parte, não que necessariamente vocês façam parte, mas ele faz parte, quer dizer, ele pode fazer parte de um projeto maior chamado Filosofia na Primeiridade, que a gente está desenvolvendo. Esse projeto ele é, entre aspas, bem ambicioso, como o Filosofia na Primeiridade. Na verdade, ele não se trata de missão, a gente sente que ele pode muito, e de modo bastante inédito também. Ou seja, não tem nada parecido. É uma coisa bem. Uma visão muito, muito diferenciada do que geralmente se tem em relação à educação. Em relação à educação, em relação à filosofia, em relação à estética, em relação à ética, em relação à memória, todas as questões que nós vamos trabalhar aqui. Então, eu vou introduzir antes a questão do curso e depois eu situo um pouco esse projeto. E quem tiver interesse, é linha direta. Assim. Mas o curso já está. Já pode ser inserido nesse projeto na boa. E tem gente que não está fazendo curso que já está no projeto também. Então, um não é pressuposto do outro. Então, isso aqui é uma coisa autônoma, mas ela é uma coisa que atravessa esse projeto. Educação para potência é um nome que contrasta com os modos tradicionais, que, ao meu ver, são todos voltados, apesar das aparências, uma educação para obediência. E a nossa ideia é, então, desmontar, desconstruir em que sentido que a educação é, geralmente, praticamente, é muito raro você ter uma educação que, de fato, seja uma educação para a potência. Diz assim, mas existem escolas alternativas que já trabalham as competências, né? Mas a competência ainda é, por exemplo, algo que se refere às disciplinas. Não que a disciplina seja em si algo ruim, né? É o uso que se faz da disciplina que pode ser algo muito nocivo. E a disciplina, no sentido moderno, digamos assim, no sentido kantiano, a disciplina ela tem a ver com uma certa instância de autoridade, né? Ou de autorização. Então, você adquire um saber e, na medida que você se torna capaz de aplicar esse saber, você adquire uma competência também e uma autoridade. Então, a educação ela está toda fundada nesse modelo. Por mais que se diga que a educação liberta. Por esse modelo, ao nosso ver, a educação aprisiona. Ela faz o contrário da liberação. A educação é uma maneira de engajar o desejo, assim como a família e outras instituições. É uma maneira de engajar o desejo numa forma humana de viver que, a nosso ver, ao longo da vida vai despotencializando a vida. Então, claro, essa ideia da educação para a potência se insere em toda uma postura crítica em relação aos valores estabelecidos, às nossas práticas humanas, em todos os campos, em todas as áreas. Ao mesmo tempo que nos insere uma postura criativa. De um lado, uma postura crítica, por outro lado, nos coloca o desafio de fazer ou inventar, criar uma linha de fuga afirmativa, criar uma outra maneira de existir. Uma outra maneira de agir, de sentir e de pensar. Então, essa postura lança um desafio que não é pequeno, né? Um desafio forte. Um dos dos motivos que nos levou a investir nessa área também é que hoje em dia os homens mais conservadores, os mais moralistas, os mais místicos, assim como os mais à esquerda e até anarquistas, ou seja, todo o espaço entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, todos, unanimemente, dizem que a educação é a saída. E a gente até estranha, né? Uma unanimidade tão forte assim, né? É de se estranhar, porque, quer dizer, a gente estranha, mas não tem para a gente não estranhar, porque a educação sempre foi uma máquina de fazer com que a vida, de alguma maneira, se conformasse a um certo modo moral e racional de ser. A educação sempre foi esse tipo de máquina. Muitas vezes a gente vê estudantes na universidade ou na escola se rebelarem, se revoltarem que a educação está errada, ou que é os currículos anti-linguiça, ou que, enfim, que muita coisa não tem nada a ver com a prática, com a vida, etc. tal. Mas, na verdade, se a gente analisar mais profundamente, a gente vê que não está nada errado. Que isso é uma... O que se a sociedade, com suas instituições, de fato quisesse mudar a educação, já teria se inventado de alguma maneira. Nós temos muitas capacidades, mas não há esse investimento, não há esse desejo. E o desejo é sistematicamente quebrado sempre que ele tenta mudar de postura ou inventar uma outra maneira. Ele é quebrado pela máquina inicial, pela máquina de antiprodução social. Há uma máquina de antiprodução social que mais adiante a gente vai falar também ao longo das nossas exposições. E o que mais a gente vê é professores, professoras, diretores, gente ligada ao ensino, se fecharem, que a rede pública está assim, que a rede do Estado, a rede da União, a rede do município funciona de tal e tal maneira. E a gente vê uma tendência a investir na educação de modo quantitativo, de modo estatístico, assim como se faz na saúde em outras áreas, né? Então é abarcar o maior número, nenhuma criança fora da escola. E aí a gente pode até dizer, será que não é uma sorte para a criança ser excluída e ficar fora da escola? Porque ser incluído nesse sistema educacional é bastante complicado, bastante difícil, porque é um sistema que está montado na instrução, que está montado em uma certa formatação, que o objetivo dele nunca é dito. O objetivo desse ensino nunca é dito. A transmissão de conteúdo, a transmissão de verdades é completamente secundária em relação a uma operação formal de corte ou de separação da vida do que ela pode. É isso que a máquina da educação ela faz efetivamente. Então é nesse corte que a gente vai operar o tempo inteiro de modo crítico e ao mesmo tempo fazer do corte uma ponte para uma outra postura criativa. É isso que a gente vai fazer. De que maneira que a gente vai fazer isso? Então, gente, você pode repetir isso? Eu disse que extremamente, vamos até desdobrar um pouquinho mais essa questão. Imagina-se que o problema escolar, o educacional, é um problema de conteúdo. Então tem muitas escolas alternativas que alteram o currículo, mudam o conteúdo, muda até a forma, mas não transmuta a forma, mas transforma, né, criando outros sistemas educacionais. Quando, na verdade, antes dessa forma ou desse conteúdo, existe uma operação de separação, né, que é silenciosa e que é cega também. Ela é muda, surda, silenciosa, cega, mas ela opera numa zona tal, numa região de nós mesmos, que faz com que a gente se transforme no mesmo lugar, imperceptivelmente, através de uma de uma transformação corporal. Que impede que a gente fale em nome próprio, que experimente realmente, que a gente encontre o imediato do pensamento, o imediato do corpo, né? Então, essa quebra essencial nos põe, ao mesmo tempo, demandando por educação, demandando por competência, por autorização, por formação. E nós, e aí alunos e professores se tornam cúmplices dessa máquina, por mais rebeldes que eles sejam, por mais que eles queiram criar uma outra maneira. Então, existe um corte mais sutil, mais imperceptível. Esse corte a gente vai trabalhar. A gente precisa atingir uma zona virtual do modo de viver, né? Nessa zona virtual é que eles operam. Uma espécie de superfície de inscrição, né? Que se dá tanto no tempo quanto no movimento. Ou tanto no pensamento, através da linguagem, quanto no movimento no corpo, através da sensibilidade ou das imagens. A gente vai ver qual é o uso, qual é o regime das imagens sensíveis, qual é o uso, o regime da linguagem também, que é aí que a coisa se opera. Mas a ideia, então, é a gente não mudar de paradigma, mas a gente sair dos paradigmas e atingir aquilo que de fato interessa, né? Que é a produção de um desejo intensivo, de um pensamento afirmativo, de um modo ativo de viver, cuja força dominante é a capacidade de criar a própria condição da experiência. Esse é o nosso objetivo primeiro. A única nobreza da conservação seria conservar a capacidade de criar. Na medida que você se mantém colado, ligado à capacidade de criar, você não demanda referências, você não demanda sistemas, você não demanda provedores, providências, tutores, referências, etc. A única referência é o teu modo de vida, que varia, né, segundo a capacidade que você tem de fazer a seleção, segundo a sua capacidade ética. Claro, também segundo a sua capacidade estética e também segundo a sua capacidade de pensar. Então, pensamento, estética e ética estão absolutamente interligados, atravessando o outro, gerando uma condição de sustentabilidade para o nível negativo. Nessa medida, ele se torna produtor de memória. Uma memória que não é mais representação do passado, mas é função de futuro. Então, isso eu vou entrar agora e desdobrar um por um. Eu acabei de enumerar rapidamente os quatro primeiros blocos, né? A experiência do pensamento, a experiência do corpo, a experiência da seleção e a experiência da produção de memória, ou da produção de um plano de continuidade para viveres ativos aos sustentáveis. E por último tem a esfera do ensino e do aprendizado para multiplicar esse modo de viver. Porque a gente nunca para de aprender, nunca para de ensinar. Mas a relação ensino-aprendizado se torna de outra natureza, na medida em que a gente desconstrói e cria uma outra atitude em relação ao pensamento, em relação ao corpo, em relação à seleção e em relação à disponibilidade do futuro. Que esses são os nossos quatro elementos que nós vamos desdobrar ao longo dos nossos encontros. E por último, o quinto elemento, que é o que se torna, desse ponto de vista, aprender e ensinar. Ou transmitir, ou multiplicar, ou contagiar, né? A ideia é essa. A ideia da reforma do entendimento. Oi? A ideia é a reforma do entendimento. Reforma do entendimento no sentido do Spinoza. Não é nenhuma reforma, é a mudança de natureza, sair do regime da imaginação e entrar no campo do entendimento real, que não é uma racionalidade abstrata. É isso aí. Então, Mas eu acho que não existe outra saída. Não adianta a gente fazer a reforminha, né? A gente fazer tentativas meia boca assim para mudar de paradigma, estar reformando, ou melhorando o sistema já existente. Ou trocando os valores do sistema. Mas que não sei, vagamente que educar é de educar, em vez de formar, formar é latim, né? Formatar, né? Uma coisa assim. Esse negócio da educação, acho que é aquela Ana Arendt lá, ela discute um pouco o objetivo da educação e também a transmissão de valores, né? Uma coisa que vem uma continuação, né? A criança chegando no mundo, ela não sabe, né? E você vai dizer para ela as coisas do mundo, para ela aprender a se relacionar com esse mundo. Mas aí as coisas que você vai colocar nela são coisas do passado, né? Interessante isso que você falou antes, né? Aí como é que a gente faz para o futuro, né? Para a vida que acontece, né? Agora. Essa educação toda é uma. É. A questão aí é o uso que a gente faz da tradição. Então, o uso, né? Porque o conhecimento tem esses momentos interessantes, né? Quando ele combate a coisa maravilhosa. A comunidade médica, por exemplo, né? Ele causa uma mudança, né? Como você falou, né? O melhor está fora desse regime de educação, mas se o cara está fora, ele não consegue ler os signos, né? Ele vira. Do jeito que está, ele não é um cara livre, ele é um miserável. Claro, que esse cara excluído é uma maneira da gente dizer, se o cara for excluído, mas for capaz de conquistar uma outra maneira, aí é muito bacana, mas isso raramente acontece. Raramente acontece. E às vezes, muitas vezes é uma sorte também você estar no meio asfixiado, que você pode também, isso acontece com poucos, né? Aproveitar esse meio asfixiado para desconstruir, ficar mais potente e inventar uma outra maneira também. Eu lembro quando eu fiz na universidade, eu fiz arquitetura em Santa Catarina, foi uma oportunidade única. Eu discordava praticamente de tudo que rolava. Mas era muito bom, porque tinha gente de todas as procedências, desde professores e alunos, em todas as áreas, e o campus, como era pequeno, é pequeno lá, então as pessoas se relacionam muito facilmente, não é tipo a USP, o Unicamp, que são, né, espalhados. Então lá tinha uma interação boa e as coisas, onde menos as coisas aconteciam era na sala de aula. As coisas aconteciam nos botecos, nos encontros do campus, nas assembleias, na praia, enfim, em vários outros lugares. Mas nas salas de aula era só, digamos assim, a condição negativa para você derivar e criar uma outra maneira. Então essa atmosfera é maravilhosa. Não se trata simplesmente de sair da atmosfera educacional, não. Vamos aproveitar, porque há uma conjunção aí. Mas sem acreditar que você pode criar um sistema realmente de acordo com a vida segundo os moldes institucionais. Bom, enfim, a gente vai tentar liberar elementos para entender exatamente onde é que se passa o verdadeiro problema, porque o problema é mais embaixo. Às vezes a gente fica no campo da reforma linguística, no campo da reforma estética, no campo da reforma moral, mas a gente de fato não habita aquela região que nós estamos chamando de primeiridade, né? Ou melhor, a região do imediato. A gente sempre precisa de uma mediação, né? O imediato é aquilo que se encobre por essa mediação. O imediato em si mesmo, vivido diretamente, ele é visto sempre como ameaçador, como algo imprevisível, como algo que deve ser controlado, como algo que deve ser legitimado, justificado, gerenciado, inscrito num plano de intencionalidades ou de finalidades, de utilidades, de verdades, de justiça, de bem. Você inscreve o imediato nesse campo intencional, ao mesmo tempo que você funda uma interioridade baseada no senso comum, né? Liga esse senso comum ao bom senso e faz com que o desejo fique prisioneiro de uma memória quanto à representação tempo passado, que seria a origem da nossa identidade, e se projete no futuro, que jamais se alcança, porque cujo esse, essa projeção futura, ela é, na verdade, idealizada pela presença da forma. E o que se perde nesse processo todo? Se perde justamente o devir. Se perde o presente como acontecimento. Se perde a dupla dimensão do acontecimento, tanto a dimensão presente do acontecimento, quanto a dimensão virtual e inefetuável do acontecimento. Se perde essas duas dimensões. Não que o acontecimento vá embora, o acontecimento ele segue acontecendo. O problema é o uso que a gente faz do acontecimento. A nossa vida segue em acontecimento, só que o devir que nos atravessa é um devir reativo, não mais um devir ativo. Então, ponto essencial que vai atravessar todas as esferas é o como a gente opera o reencontro com o imediato em nós. Isso é essencial. Você não vai parar de atravessar esse curso aqui. Como a gente recupera, a gente reconquista, a gente reencontra, porque a gente já encontrou, e talvez esse sentido simulado da primeira idade, a gente já encontrou numa primeira idade de nós mesmos, esse imediato. De que maneira o imediato se manifesta em nós? Ele se manifesta pelo tempo próprio que nos constitui, nos atravessa. E também ele se manifesta pelo movimento próprio que constitui o nosso corpo e que faz o nosso corpo variar. Então, é o imediato do movimento, é o imediato do tempo. Esse duplo imediato, não é, evidentemente, uma visão dicotômica de mente e corpo, não é isso. É uma dupla multiplicidade, cuja singularidade é uma relação necessária com o fora, com a fronteira de nós mesmos. Com esse fora, essa fronteira de nós mesmos, nós vamos estar aqui cultivando o tempo inteiro ao longo desses 30 encontros. Para a gente entender o que é essa superfície, o que é esse fora, o que é essa fronteira de nós mesmos. Porque é também aí, nesse fora, nessa fronteira, nessa superfície de nós mesmos, que o poder e o saber se inscrevem. Uma ideia que nós vamos insistir muito é que não há poder que não seja exercido, tanto por aquele que transmite uma palavra de ordem, por exemplo, uma determinação extrínseca, quanto por aquele que sofre. Aquele que sofre também exerce poder. Ninguém, numa relação de poder, é só vítima. A vítima também é cúmplice. Então, a gente quer trazer essa dimensão, tá? Não da culpa, mas da cumplicidade, que é muito diferente. Porque uma vida separada do que ela pode, ela precisa investir naquilo que supostamente a ligaria novamente a essa potência. Mas como essa relação é extrínseca, essa potência liga uma relação de poder. Mas aí já seria uma potência de padecer, né? Já é uma impotência que precisa do poder. É isso. Mas há um círculo vicioso. Por que que a sociedade não muda? Porque a sociedade também precisa daquilo que a enfraquece. Ela não consegue viver sem isso que a enfraquece. Se investe naquilo que poderia te religar. Supostamente religar. Você imagina o que poderia te religar. É por imaginação. Então, pela imaginação, você se torna, você morde um anzol. Aquilo que dizem, o peixe morre pela boca. Você vai supostamente buscar o seu alimento fora, o seu poder, o seu reconhecimento, e aí que você alimenta o buraco e a falta em você, e quanto mais buraco falta, mais você precisa do objeto fora para preencher isso. E aí você fica no campo da imaginação, né? Campo da imaginação. Imaginação, simbólico, estrutura, aí você pode sofisticar as maneiras racionais de operar isso. Existem sistemas extremamente sofisticados hoje em dia, o estruturalismo é um deles. Interessante. Mas estão todos nesse mesmo campo. Está sendo enganado, mas o missão de vida está tá ali, você está buscando. Está é, tá buscando, está olhando para o lugar errado, mas está buscando. É isso. Então, será que a pessoa que está na posição de vivendo a potência para si, ela tem consciência que ela está sendo enganada? Será? Mas acho que não se trata de consciência. Ela sabe. Algo, algo em você sabe. Saber conhecer. Algo em você sabe. E é uma falsa dicotomia a consciência e o inconsciente. Existe em nós sempre uma presença. Que é, digamos assim, disponibilizada no mecanismo da atenção, no mecanismo da atualização, que daí uma parte desse mecanismo é consciente, ou não é disponibilizada, mas a presença está tá lá, algo em nós sabe. E eu acho que os modelos geralmente fracassam, principalmente os de esquerda, porque a esquerda é totalmente prisioneira da falsa demanda de dar consciência àqueles que estão alienados. Então eu acho que esse modelo da ideologia, da alienação e da consciência é um modelo extremamente falido, né? Totalmente falido. E a gente sabe que ele não teria outro destino, porque ele já parte de um resultado e não daquilo que produz o resultado. Ele já parte de uma determinação operada na consciência. A consciência é um dispositivo sempre retardado. A consciência sempre chega depois que o mais importante já foi decidido. Aí você toma consciência daquilo. E aí você até acredita que foi algo em você que decidiu, quer dizer, que foi uma consciência que decidiu fazer isso ou aquilo. Mas, na verdade, essa consciência ela foi determinada a decidir psicologicamente, mas tem uma determinação anterior a essa decisão psicológica. Então isso se opera no campo do encontro. É por isso que a gente precisa retomar o modo de relação, o modo de encontrar, o modo de acontecer, porque no acontecer a determinação se opera e produz algo em nós, e esse efeito é que se torna consciente em nós. Então a gente só tem consciência do efeito, mas não entende a causa que operou e produziu isso em nós. E pelo efeito, a gente acredita, uma vez que a gente não ultrapassa o efeito na consciência, a gente vai precisar imaginar a causa. Porque se você fica no efeito, você só pode imaginar a causa. E aí você vai imaginar a causa como um outro efeito especial, que se põe no lugar da causa. Você vai inverter, vai pôr o efeito no lugar da causa. Vai tentar explicar de modo invertido. Isso é um mecanismo que acontece, vários pensadores vão desconstruir esse mecanismo, Epicuro, Lucrécio, os estoicos de alguma maneira, mas principalmente Spinoza, Nietzsche, Bergson e, claro, Foucault, Deleuze, Guattari também. Mas esses pensadores anteriores, Spinoza, Hume também, de alguma maneira, né? Claro, aí tem outros filósofos que entrariam nesse pago, mas Spinoza, ele faz isso com rigor, com uma plenitude, insere tudo num campo de imanência. É uma coisa incrível que isso não acontece. O Nietzsche também, de modo extremamente rigoroso, já com outra linguagem, com outra maneira de ver, mas desconstrói o mesmo mecanismo. Aquilo que o Nietzsche chama de imagem invertida. Né? O Spinoza chama de ilusão de consciência. Né? E Bergson chama de visão retrospectiva. Né? São várias maneiras de desconstruir essa inversão que se opera na consciência. Então a questão é que mesmo na consciência, na ausência de uma consciência libertada ou na consciência alienada, existe lá uma cumplicidade, algo que deseja em mim, que eu tenho vantagem desse modo de vida. Por que existe isso? Porque tem vantagem. Mas é... Alguém aqui assistiu o filme Estamira? Algum já, né? Sim. É o esperto ao contrário. Esperto ao contrário. Tem vantagem, né? Mas a vantagem, na verdade, o torna ainda mais refém e mais dependente. E uma sutileza atual, extremamente refinada, vem de Kant. E tem muitos filósofos que seguem, inclusive filósofos da educação, filósofos que estão introduzindo filosofia, segundo grau, primeiro grau, etc. Existe uma americana, tem outros aí que são na moda agora, que dizem que é importante trazer a filosofia para a escola. E a filosofia que eles querem trazer para a escola é aquela filosofia da autonomia. diz, nossa, que bacana, né? Os alunos vão ter autonomia, você vai se tornar um cara, né? Mas a filosofia da autonomia é aquela que você conquista uma pura forma de ser, que, na verdade, uma pura forma de dever ser, isso não se diz, se diz que é uma pura forma de ser, de dever ser. E nessa medida, então você se torna autorizado e autorizador. Você se torna, como diz Kant, um legislador. Você é capaz até de inventar leis a partir dessa pura forma, né? Ou você adquire uma competência. Essa seria, então, uma autonomia extremamente refinada. É onde você não é mais comandado por nenhuma coisa de fora. É aquilo que diz Nietzsche. Outrora tinha Deus para nos carregar. Nós, enquanto povo de carga, carregávamos os valores divinos. Agora, o homem diz, chega de Deus, Deus morreu. Eu mesmo me carrego, não preciso de Deus. Isso é a autonomia moderna. Você carrega os valores morais modernos. Quer dizer, é o tal do imperativo categórico em Kant. Você não faz uma coisa porque você vai obter vantagem. Você faz uma coisa por desinteresse, por verdade, porque é a maneira superior de ser. É uma maneira desinteressada. Você faz por pura verdade. Ah, eu amo meu pai porque ele é meu pai. Eu me relaciono à lei porque a lei é a lei. A lei é universal. Não por alguma vantagem suposta pelo poder. Então, essa é a mentira ainda mais hipócrita. Porque enquanto você ainda estava relacionado a uma vantagem, você dizia, porra, eu faço isso por causa daquilo. E aí o outro até tinha oportunidade de dizer assim: você é um idiota, porque aquilo que você vai ter não cobre nem de longe o prejuízo que você vai ter ao obedecer e entrar nessa relação. Então, eu tinha essa... Agora ela é mais fingida, mais mascarada. É a questão moral. É justamente isso. Mas a questão moral de modo superior. Não é mais a moral a serviço da religião. Deus morreu. Isso é mais de Deus. Não é a moral, ou a lei a serviço do bem. Agora, o bem é que é resultado da lei. O que importa é a lei. O que importa é a pura forma de dever ser. O resultado que vai ter daí é uma autorização, é uma justificação, é uma legitimação. A nossa sociedade jurídica, legal, legalista, né? Dos direitos humanos, da cultura da paz. E segue aí em voga e na moda. Tem mil instituições aí, mil movimentos que investem na cultura da paz, nos direitos humanos, numa ficção em relação ao que é a violência, porque essa visão da violência é completamente mascarada da violência real, né? E a cultura da paz, desse ponto de vista, é totalmente hipócrita, ou em grande parte é hipócrita. Claro que tem gente interessante tentando fazer alguma coisa diferente, mas acaba sendo tragado por esse valor dominante de uma paz que é, na verdade, uma rendição das forças mais interessantes do homem, uma espécie de deposição de armas. Vamos nos desarmar todos. Claro que você pode dizer, mas que armas que você tem também? As armas que você tem também são bizarras. Nesse sentido, seria até interessante desarmar-se. Mas não para ficar desarmado, mas para inventar autênticas armas. Armas que combatem tudo que vive das paixões civis. Armas que combatem, que produzem uma máquina de guerra em relação a tudo que precisa da miséria, da tristeza, do enfraquecimento, da opressão, da apropriação para viver e fundar o seu poder. Aí sim. E esse tipo de arma a gente precisa construir. Não depor as armas. Ou achar que pelo convencimento racional vai se chegar em alguma coisa. Em algum lugar tem que ver que tipo de razão é. Porque existem várias razões. As razões, elas são sempre postas num campo de forças. Não existe uma racionalidade verdadeira, né? Ou então, todas são verdadeiras ou todas são falsas. Você tem sempre a racionalidade que você merece. A vida, a sociedade tem a racionalidade que ela merece. Depende do uso que ela faz dela. O que motiva essa racionalidade? Qual é o motor dessa racionalidade? O que ela objetiva? Como ela funciona? Mas eu queria retomar, então, o argumento essencial nosso, que é digamos assim, reencontrar o imediato do movimento do tempo, reencontrar, porque nós já o encontramos alguma vez, ele já foi, esse imediato já foi presente em nós de modo dominante. Não é que ele não esteja aí, ele está aí também, só que não é mais dominante. Ao contrário, o que é dominante é uma mediação em nós. Então é essa inversão que nós precisamos operar, essa desconstrução, sob o ponto de vista crítico, e ao mesmo tempo um cultivo, sob o ponto de vista criativo, para que essa dimensão se torne dominante em nós e autossustentável. Esse é o desafio. A primeira parte, a primeira esfera que a gente comeu, experiência do pensamento ou filosofia na primeira idade, pode já, digamos assim, dar um panorama, na medida que a gente vai explicitar a palavra experiência, que não é uma palavra, um conceito, o que é esse conceito de experiência? O conceito de pensamento, o que é pensar? O conceito de filosofia e o conceito de primeiridade. Então aqui a gente já tem elementos que vão atravessar as outras esferas. Na medida que eu vou desconstruindo isso, desdobrando esses conceitos, nós vamos também entender o que é a experiência do corpo, ou a estética na primeira idade. Aí a gente simplesmente vai, ao invés de situar o pensamento, a gente situa o corpo, ao invés de situar a filosofia, a gente situa a estética. Sendo que a experiência a gente já vai agora, nesse primeiro momento, desdobrar. E a ideia do imediato do pensamento, que é a primeira idade, também a gente vai desdobrar. Então essa primeira idade vai se referir ao pensamento, também vai se referir ao corpo e depois vai se referir aos modos de escolha. E em seguida nós temos a experiência da escolha, ou do modo de fazer a diferença na vida, ou de criar uma superfície seletiva, também do ponto de vista imediato, que nós vamos chamar de ética, que entra em contraste com a moral, o modo moral de decidir, moral e racional de decidir. Então há uma zona que decide em nós, que não tem nada a ver com a consciência, ainda que se apresente também a consciência, e é uma zona imediata que faz a diferença. Isso nós vamos, então, chamar de experiência da escolha ou da seleção e a ética na primeiridade. A primeiridade se refere àquilo que eu chamei de imediato. Tá? E aí nós vamos fazer também uma desconstrução que é primeira idade e primeiridade. Tá? A gente faz uma diferença conceitual em relação a isso. Só para falar rapidamente, a primeira idade é o encontro com o imediato. O imediato acontece em mim, tanto do ponto de vista do corpo, quanto do pensamento, quanto da capacidade seletiva. Acontece em mim. Isso seria uma primeira idade. Ou seja, eu faço parte do imediato. O imediato faz parte de mim. Eu sou parte disso. A primeira idade é algo adiante, é uma conquista. É uma conquista da capacidade de manter esse imediato como comandante da minha vida, do meu destino. Então, isso é o que eu estou chamando de primeiridade. Primeiridade já é, então, não apenas ser parte do imediato, mas tomar parte do imediato. Ser capaz de conduzir o próprio destino. E criar a si mesmo. Estilizar a existência. Criar corpo, criar pensamento, criar desejo, criar essa capacidade de seletiva em nós. O que seria, então, a Bom, só para arredondar aqui, usar os outros, as outras duas esferas, a da memória e a do aprendizado. Na questão da memória, a mesma coisa vai se operar, vai haver uma experiência do tempo, ou do registro do tempo, ou da produção de registro do tempo, a experiência da produção de registro do tempo. Nessa medida, digamos assim, o tempo que se conserva, ou que se apreende a si mesmo, e se redispõe em direção ao futuro. Isso que a gente está chamando de produção de memória do futuro, ou produção de pontes, de um plano de continuidade para um devir ativo ou intenso, algo sustentável. Existe uma palavrinha mágica aí que muitos tentaram já criar, que é o modo contínuo. Fazer de si um modo contínuo. Nós, de alguma maneira, somos modo contínuo. Mas modo contínuo realmente livre. Entrar naquilo que Varela e Maturana chamam de autopoiesis. Uma autofabricação de si. De modo afirmativo, de modo ativo, sem ser determinado de fora. Ao contrário, o fora como um excitante, como um aliado. Mas não como um opressor, como um determinante, como algo que submete a vida a alguma atuação. Então, esse imediato na produção e disponibilização do tempo e da memória é um outro tipo de experiência. Cada esfera é uma esfera distinta de experimentação. Então, aqui já temos quatro: a esfera do pensamento, a esfera do corpo, a esfera da seleção e a esfera da continuidade ou da duração que produz memória de futuro. E aí haveria, aqui da esfera, esse reencontro com o imediato no ensino-aprendizado. Enquanto a experimentação te põe em contato com o próprio imediato do movimento do tempo. Então, o que o tempo e o movimento apreendido de modo imediato transmite, ensina, cria e também aprende e apreende. Como é que esse processo se dá? Como é que, a partir desse processo, há então uma capacidade de multiplicação, de contagem, de expansão? Então é isso. Vamos voltar então para a primeira esfera. Experiência do pensamento, filosofia na primeira idade. Precisamos saber o que é a experiência. Que ideia geralmente a gente tem de experiência? O que é experimentar para nós, geralmente? Entrar em contato com alguma coisa e usar aquilo da forma que nos é apresentado. Experiência com um instrumento, por exemplo, é você conhecer, tocar. Ou seja, como se apropriar de algo. Sim. Né? Saber usar, quer dizer, ter uma disponibilização. À medida que você entra em contato, esse contato te conduz para uma disponibilização. É uma ideia já muito mais interessante do que a experimentar. Mas será que realmente a gente chega nesse nível, ou mesmo com essa intenção, o que se passa geralmente? A gente tenta investir, a gente tenta dizer, claro, você vai experimentar porque você acha que você vai se enriquecer, não é isso? Sim. A ideia de experimentar é uma ideia que é motivada por um enriquecimento. Às vezes eu sinto que a gente, na verdade, a experimentação conceito, assim, é, era para experimentar e na verdade a gente não experimentou. Isso. Pulou já, não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas pulou já para uma outra fase. O que, que faz pular e saltar? Exato. Exatamente é isso que a gente está vendo. Ah, você já usa, já está. Já está experimentado. Já está experimentado, é repetir. Na verdade é repetir. É repetir. Em vez de experimentar, você repete. Copia. Copia. É isso. Acontece muito isso. Por que, que a gente copia? Porque existe uma etapa que é saltada. Porque a própria experimentação é sabotada. É. Há uma dimensão imperceptível que sabota a experimentação. E aí, o que, que se põe no lugar? E se mascara, e se chama com nome até bonito de experimentação. O que, que se põe no lugar? Na verdade, é o consumo. Sim. É. Nós consumimos imagens, sensibilidades, sentimentos, nós consumimos sentimentos. Nós consumimos sensações, afetos, ok? Mas sempre do ponto de vista de uma imagem. Então, os afetos sobre a imagem são paixões ou sentimentos. Isso, no melhor dos casos, é o que nós consumimos. E muitas imagens, claro. E além de imagens, muitos signos, muitos discursos, muita instrução, muita palavra, muita formação. A gente consome isso tudo. Então, no lugar da experiência, porque ela é necessariamente, desse ponto de vista, necessariamente sabotada, se te é disponibilizada uma certa capacidade de consumir. Aliás, é por isso que o sistema não te exclui, não te descarta. Ele não pode te descartar, ele precisa de você. Mas ele precisa de você como um consumidor. E ao mesmo tempo como um produtor, claro. Precisa de várias dimensões. Mas essa dimensão da experimentação é a dimensão do consumo. E desse ponto de vista, o que se passa? Ao invés de você se conectar com a fonte real, que sustenta a capacidade aberta de experimentar realmente o inédito, o imediato, o novo, você é condicionado na experimentação a investir um certo padrão, uma certa referência, um elemento que legitimaria uma experiência tolerável, admissível socialmente, politicamente, economicamente, moralmente, racionalmente, religiosamente. É até para te proteger, né? A gente pensa isso de criança. Paga o seu bem, meu filho. É aquela coisa de proteção. É isso mesmo. Paga o seu bem, não ouse muito, porque vai ser esmagado. Porque alguém antes já sabe como é isso, o que é essa. E alguém antes que já sabe é quem também? É o outro que baixou a cabeça. Mas está na mesma situação, quer dizer. A transmissão da covardia. É uma correia de transmissão de covardias. É aquilo que o Kafka diz ao pai dele. A carta ao pai do Kafka é isso. Diz assim, meu pai, você baixou a cabeça. Você quer que eu baixe também? É. Eu te perdoo por você ser covarde, mas não quero que você seja. Por quê? Por meu bem? Porque eu não sobreviveria se eu não baixasse a cabeça? E a forma mais hipócrita de baixar a cabeça é levantar com autoridade. Na verdade, aquele que tem a cabeça em pé, sustentado pela autoridade, ele já baixou a cabeça. Esse já perdeu a cabeça. Pôs o rosto, que é um incorporal, no lugar da cabeça, que é o corpo. Então, isso é com autoridade ou com autoridade? Aí você pode escolher. Mas em nome da autorização, da autoridade, você pratica autoritarismo. É por isso que a forma, ela esconde uma violência e um terrorismo. Não adianta se dizer que a forma é democrática. Não adianta mudar o nome. A própria forma, por mais democrática e pulverizada que ela seja, ela é microfascista. Assim como todo poder, não adianta dizer assim, ah, o poder é dos brancos, vamos dar para os negros e para os índios, vamos dar para as mulheres também para as crianças, que só o adulto, o macho tem. Não adianta nada você pulverizar o poder, ou pulverizar a forma da decisão em democracia, todo mundo tem direito à sua opinião, ao seu voto, à sua isso, à sua... a só aquilo, né? Aí vira essa bagunça. É. Porque você já é refém de uma instância que autoriza. É, a autorização, na verdade, é uma pura forma vazia. O conteúdo é preenchido por quem? Aqui que se esconde o elemento inconfessável. O conteúdo é sempre um diagrama de forças. É como a ONU está ali, né? A gente já viu várias peripécias da ONU e outras instâncias internacionais, né? Que estão fundadas em nome do bem universal, né? Dos direitos humanos, etc. e tal. Então a forma, ela está, digamos, toda articulada, mas é uma forma vazia, que não se sustenta sem o conteúdo. O que é o conteúdo? São forças, né? Dominantes. Então, em nome do bem, se invade o Iraque, se faz as piores coisas no Afeganistão, isso, aquilo. Assim é a lei, você vê. Dizem sempre, ah, mas quem ganha, quem tem mais dinheiro, sei lá, que ganha um processo, eu conheço alguém aqui. Porque nenhuma lei tem uma interpretação verdadeira em si mesma. Toda lei depende da força que está interpretando. Há um interpretante atrás do elemento a ser interpretado. E esse interpretante é força, não é forma. Ele não é formal. É essa enganação, essa hipocrisia. Mas eu não sei porque eu estava dizendo isso, a gente foi um comentário da questão da experiência. Então, eu estou insistindo numa coisa. Aquilo que a gente chama de experimentar, geralmente, é consumir referências, autorizações, reconhecimentos. A gente consome aquilo que supostamente nos devolve uma potência, um poder. Na verdade, nos devolve poder, mas não potência. Então a gente consome para quê? Para se enriquecer, não é isso? Quer dizer, a gente experimenta para se enriquecer, mas se essa experiência é fraudada, é inviabilizada, e no seu lugar é posto uma relação de consumo, de imagens, de signos, de discursos, de sentimentos e de instituições, de formações, inclusive de objetos de prazer, o que se passa efetivamente? Eu me enriqueço? Por que que eu me enriqueço? Eu vou me entupindo, na verdade. Me entupindo no corpo, no pensamento, na vida. E, na verdade, aquilo que era para ser um elemento enriquecedor, através da experiência, se tornou um elemento mortificador. Mas por que que a gente segue nessa relação? É que a morte é lenta. É uma morte em vida. E, ao mesmo tempo, esse elemento, ele nos dá a ilusão de uma satisfação, né? Mas a gente sabe que lá no fundo a insatisfação e a frustração crescem. E quanto mais insatisfação, mais frustração, mais necessidade de se enriquecer com o consumo. Mais interesse de consumo. Então, eu acho que o primeiro reencontro que a gente precisa operar em nós, eu dizia antes que não há investimento do desejo, né, ou até submissão do desejo que não tem uma cumplicidade do próprio desejo. Então eu acho que, desse ponto de vista, nós temos que fazer a lição de casa, a casa que é o nosso corpo, a casa que é o nosso pensamento. A primeira lição de casa para nós mesmos é cultivar uma capacidade de experimentar realmente. Então, apreender isso e disponibilizar isso, praticar isso. O que seria experimentar? Isso implica um investimento de uma capacidade receptiva. Aquilo que Spinoza chama de potência de ser afetado. Potência de ser afetado não é uma passividade, é uma potência em ato, é paixão que eu sofro, né? Ou uma passividade. A capacidade perceptiva é, de fato, uma capacidade, é uma potência que a gente cultiva, que a gente desdobra e desenvolve. Então, a capacidade receptiva, ela implica o quê? Implica numa abertura tal que aquilo que se passa na relação da vida com o que envolve a vida não tem atravessador, não tem intermediário. É uma relação direta. Aí se dá uma experiência. Então, a capacidade receptiva precisa ser investida e, ao mesmo tempo, produzida em nós. Nós precisamos nos preparar para sermos capazes de experimentar. Por que que a gente também é cúmplice dessa falsificação da experimentação e põe o consumo no lugar da experimentação? Que é um falso enriquecimento, na verdade, é uma mortificação de nós mesmos e que nos estimula em nós, não a dança, mas um espírito de gravidade, de pesadelo. A gente fica cada vez mais pesado, quanto mais conforme. Ao invés da gente se enriquecer no sentido de ficar dinâmico, leve, veloz, potente, a gente se enriquece no sentido de que a gente vai acumulando, a gente vai se entupindo. Então, cada vez mais pesado, mais ancorado, mais sedentário, mais triste. Então, esse investimento na capacidade receptiva, essa produção da capacidade receptiva, implica em acessar também uma espécie de crítica. Não, a gente precisa aprender a dizer não. Não a que exatamente? Não aquilo que quer se pôr no meio, enquanto um atravessador da nossa experimentação de guerra. O que quer se pôr no meio da nossa experimentação de guerra? Geralmente não. Isso não é apenas uma generalidade, é a imagem, o modo como nós nos relacionamos com a imagem que se produz na relação. É ela que acaba entupindo os poros do corpo, que acaba segmentarizando os movimentos, que acaba criando uma cadeia de ações e paixões que vai organizando o nosso corpo, nossos movimentos. A gente vai criando pose, a gente vai criando etiquetas, a gente vai criando posturas, maneiras de se movimentar, a gente cria cidade, cria arquitetura, cria as nossas caixas, as nossas gaiolas, o nosso movimento ordenado, coordenado, organizado. Então isso se dá tudo pelo campo da imagem, ou da sensibilidade. E isso que vai entupindo, né, a nossa capacidade de experimentar no corpo, ou de acessar o imediato do movimento. O movimento que se engendra em si mesmo. E não o movimento que, separado dele mesmo, se pendura numa referência para aderir a uma cadeia social de organização corpórea. Um regime de luz, um regime de corpo que disponibiliza o corpo e até retribui com muito prazer esse corpo aderido, para que esse corpo aguente o tranco do dia. Outra maneira de inviabilizar a experiência é pôr o signo ou a palavra no lugar do acontecimento. Ou, melhor, no lugar do pensamento. O signo, a palavra no lugar do pensamento. Então, é como se tivesse uma dimensão de nós mesmos que fica comentando o que nós vamos fazer. Agora eu estou... Isso, e aí... existe até agora um jeito aí na web, né? De gente que se encontra para publicar o que está fazendo no momento. Agora eu acabei de dar um peidinho, agora eu vou fazer xixi, agora eu vou tomar um cafezinho. Agora eu tenho que Mas, na verdade, não precisa nem fazer isso em relação ao outro, a gente faz isso em relação a nós mesmos. Então a gente fica mediando o nosso acontecimento com essa consciência. E isso, na verdade, é operado no campo da linguagem, o uso que a gente faz da própria linguagem, e a gente sobrevoa a nossa própria experimentação no ponto de vista do pensamento. E claro, isso, na verdade, faz com que você põe a palavra ou a linguagem no lugar do pensamento. A gente confunde pensamento e linguagem. O pensamento é silencioso, mas a gente acha que o pensamento é tagarela. É linguagem. E tivemos até uma obra máxima do século XX, né, de Wittgenstein, os positivistas lógicos, né, que aderiram bem a essa corrente. Para cada coisa aparentemente bem vulgar, tem os refinamentos máximos, bem elevados, filosofias extremamente refinadas, filosofia, ciência, etc. Bom, então, a questão da experimentação, né? Aí eu dizia que uma segunda maneira de entupir ou de fraudar ou de impedir a experiência ou a capacidade receptiva é o uso dos signos ou da linguagem, né? Isso, que faz com que a palavra ocupe o lugar do pensamento. É a imagem, o movimento, o outro é o signo no tempo. Esse seria um outro atravessador, um outro mediador. E a gente pode também já entender que esses mesmos elementos são usados pelo poder para nos separar do que podemos e para nos religar a ele. Investimos e nos saberes estabelecidos. Da mesma maneira que há um entupimento da nossa capacidade receptiva quando o estado de corpo, de pensamento, ou numa palavra, o estado do desejo ou da potência, ocupa o lugar do acontecimento. O acontecimento é primeiro. O acontecimento é pura capacidade variável, virtualmente. Virtualmente, nós somos pura variação. E a gente atualiza essa capacidade de variar na medida que a nossa potência, a nossa presença frequenta a fronteira dela mesma, numa relação com o que a envolve. Enquanto potência, e não enquanto estado de potência. Mas a potência que encontra sempre produz algo, e esse algo, enquanto produto, pode se instalar e falsificar ou produzir uma inversão. À medida que é apenas um estado, ocupar o lugar da própria potência, da própria essência, ou do que nós somos integralmente, inteiramente, plenamente. Então, é uma parcialização de nós mesmos que se põe no lugar do nosso desejo ou potência plenas. Plenas, desejo de potência plena. Ou sim, desejo pleno, ou potência plena. Então, esse estado se põe no lugar da própria potência. Claro que ele está investido de potência, mas já é uma potência separada da capacidade de acontecer diretamente, porque ela é mediada no acontecimento por esse estado. Isso que a gente chama de ressentimento, né? Mas a maneira como a gente vai explicar isso é bem sugerente, bem específico. Ou o que Spinoza vai chamar da dupla ilusão do livre-arbítrio, como causa primeira de si mesmo, desejo como é assim, e como ilusão de causas finais, ou a ilusão da intencionalidade, que a natureza e nós agimos em vista de um fim. São duas ilusões. Que fazem com que, então, a gente perca a capacidade ética, a capacidade seletiva real. Porque é aquilo que diz Nietzsche. Só retorna o que afirma plenamente, o que afirma inteiramente o acontecimento. O próprio acontecimento como afirmação da diferenciação, ou da diferença, aliás, o próprio acontecimento como afirmação da diferença, que produz uma diferenciação, uma singularização, faz essa mesma diferença, diferenciante, diferencial, diferenciar novamente. Faz o retorno dela, o retorno da diferença, não o retorno do mesmo. Isso é uma capacidade seletiva, só retorna a diferença que afirma plenamente a si mesmo. Essa capacidade seletiva nós perdemos quando pomos um estado de desejo no lugar do acontecimento. E aí o que vai acontecer? Vai haver um retorno? Vai, de estados. Vai haver um retorno de permanências, de paradas, de repousos, de fixações, de centros, de identificações, de unificações, de totalizações. É isso que vem. E nós vamos nos relacionar mais com o ser, e a gente vai dar nomes sublimes a isso, né? O ser. E o dever vai ser apenas uma função desse ser, que seria primeiro. Mas na verdade é o contrário. O ser é sempre filho do dever. No fundo de tudo só tem dever. Só tem variação. Variação contínua. É aquilo que dizia já o Bergson. A única substância é a mudança. Ou então, para falar da substância espinosa. A substância espinosa é uma potência absoluta de acontecer. De variar, de se modificar a si mesmo e produzir a si mesmo e a todas as coisas. Então, isso inviabiliza a nossa capacidade ética e vai fazer com que a gente se relacione a uma demanda moral. A gente vai precisar criar uma referência para se constituir como critério de escolha que nos afasta do mal e nos liga ao bem, que nos afasta do nocivo e nos liga ao útil, que nos afasta da injustiça e nos liga a uma máquina de justiça, que nos afasta do erro e do engano, da falsidade ou da falsificação e nos liga a uma verdade. Então a gente se torna verídico, veraz, a gente se torna bom, a gente se torna justo, a gente se torna útil. Os quatro valores mais cultivados do homem fraco. E com essa nomeação nobre, veraz, bom, justo, útil, a gente mascara a impotência e a fraqueza que são reproduzidas. Veraz, bom, útil, e mais do quatro. Justo, claro, justo. Justo. Injustiça ou minimal, tem que ser justo. Né? Vamos fazer justiça. E o pior é que ele nunca consegue fazer justiça. Né? Aliás, essa justiça parece se chama vingança. Né? Mas ele não consegue nem se vingar. E aí ele precisa que um Estado faça por ele. Ele demanda a lei. Então, polícia para quem precisa de polícia, né? Lei para quem precisa de lei. E vamos lá. E lá na Vivá, como se referir. Bom, então, aqui você tem, digamos assim, um terceiro elemento crítico, que eu já estou remetendo à ética, né? Que é encoberta pela moral, que faz com que o estado de corpo, na verdade, se confunda com a essência. Então, o estado de corpo é um efeito, o estado de corpo ou de mente, vamos chamar assim, estado de desejo ou de potência, que daí se refere tanto ao corpo quanto ao pensamento, tá? Esse estado de potência que ocupa o lugar da própria potência que não tem forma. A potência é uma potência em ato, e o ato é sempre o acontecimento que a envolve. Então, não tem forma para ele. O acontecimento é aberto, o acontecimento é uma linha de devir. Mas é o próprio estado de potência que me põe numa relação de impotência comigo mesmo. Eu me torno separado da capacidade de acontecer, porque esse estado vira mediador do acontecimento. É esse mesmo estado de impotência que faz a leitura do real, chamado real. E essa leitura vai ser sempre vista através de uma forma fixa que já me constitui. Então eu só vou ver e avaliar coisas fixas. Kierkegaard faz um movimento oposto, ele diz assim, vejo somente os movimentos. Mas nós, homens ocidentais e mesmo orientais, né, já muito contagiados pelo Ocidente também, vemos somente paradas e repousos, fixações, etc. Ver somente os movimentos já é investir numa capacidade receptiva do reencontro com o imediato. Mas por que a gente só vê essas essas paradas, esse repouso, aquilo que a gente chama de ser. E imagina que eu devia ir me aprender. Ou não pode ser objeto de conhecimento. E nem sujeito de pensamento. Por que que a gente acredita nisso? Porque nós mesmos já entregamos o nosso desejo e a nossa potência a um estado de desejo, um estado de potência. Então, esse estado é justamente o testemunho da nossa incapacidade de nos formos novamente em devir um acontecimento, em devir ativo ou em um acontecimento afirmativo da própria potência que se relaciona. Nós agora entramos num devir reativo, porque o estado de desejo ele passa a ser mediador, né, do acontecimento. E o acontecimento, evidentemente, jamais para de acontecer. Só que o que é dominante em nós não é o acontecimento enquanto acontece, mas é o estado que sobrevoa o acontecimento. É isso que é a condição da moral, né? Que a gente vai analisar. Aqui eu estou indo meio que para as cabeças, assim, estou indo para o elemento mais, aparentemente mais abstrato, né? Mas é onde menos se pensa que está o problema. Aliás, nem se localiza essa região. Pensa que essa região é sério. Está alucinado. Está falando o quê? Do nada. Né? O que é esse relacional? O que é essa superfície? O que é esse acontecimento? Então, a gente precisa aprender a realidade disso. Porque essa realidade, de fato, ela não tem existência. Mas não é por isso que ela não é real. Porque o real não se reduz à existência. O real também ele é virtual. O virtual não existe, mas ele é real. Há uma natureza naturante que não se apresenta como existência. Só o que se apresenta como existência é a natureza natural. A natureza natural é a existência. Mas a existência, entre aspas, da natureza naturante é um outro tipo de realidade. Que nem mereceria o mesmo nome de existência, para a gente não confundir mesmo. Mas é uma realidade. Então é nessa zona de realidade que se passam os entupimentos e as capturas. Né? Tanto do ponto de vista do movimento e do corpo, com imagens, quanto do ponto de vista do pensamento, com signos, quanto do ponto de vista da capacidade seletiva, com estados de corpo, de mente e objetos disso fora de mim, da mesma maneira. Ou seja, o campo da imaginação. Aquilo que Spinoza chama de primeiro gênero de conhecimento. Esse campo da imaginação, ele é dominante em nós. E claro, daí, a consciência vai ser o que exatamente? Vai ser nossa potência reduzida a esse estado de corpo, a esse estado de mente, a esse estado de decisão. O que decide em nós? É o estado? O que pensa em nós? É um sujeito chamado estado mental? O que age em nós? É um indivíduo chamado estado corporal? Então, nós achamos que há uma instância em nós que move o corpo e que recebe o movimento. Na verdade, é um estado de corpo. Nós achamos que há uma instância em nós que pensa, um sujeito de pensamento. Né? Na verdade, é um estado da captura do pensamento em nós. Nós chamamos de alma, inclusive. A alma ou sujeito. Né? Sujeito é a palavra mais moderna. Em moda, em voga, que ninguém admite não existir. Ou o sujeito, sem sujeito, não há liberdade no mundo. E também a questão do estado de escolha, né, que habita a zona de indeterminação do acontecimento simplesmente como uma zona preenchida ou entupida pelo campo de possibilidade, que nada mais é, daí sim, que é essa retroprojeção do que já foi vivido, só que é reprojetado no futuro de modo melhorado, de modo moral. Então eu vivi assim, mas poderia ser melhor. Ou eu vivi essa merda, isso tem que ser eliminado. Então tem um campo do mal, um possível mal que eu vou evitar, afastar, destruir, e um possível bom que eu vou investir, vou trazer para o presente e tal. E aí, então, esse estado de escolha decidiria evitar o mal e seguir o bem, evitar o engano, seguir a verdade, evitar a injustiça, seguir a justiça, etc. Aí a gente dicotomiza a escolha supostamente alojada numa instância da consciência. É uma maneira de entupir a capacidade seletiva. Queria saber como é que seria do ponto de vista dessa memória futura, assim, essa seleção que você vai fazer, como é esse aprendizado do passado usado A extração em tudo, seja do passado, do presente, seja de uma ideia inédita, né? Algo que extrai da própria ideia o seu elemento afirmativo. O que seria o elemento afirmativo da ideia ou da memória ou de uma instância incorporal que é, na verdade, uma maneira de acontecer da potência? Que põe isso no horizonte do meu futuro. Você pode pensar, o que me dá direito ao futuro? O que me disponibiliza o futuro? O que disponibiliza a minha continuação, ou a continuação de mim mesmo? É uma espécie de liga, né? Uma espécie de ponte, né? Mas que ponte é essa? Essa ponte é uma passagem, né, de um aumento de potência. É sempre, digamos assim, uma potência que cresce, que está antes, né, ou digamos assim, um acontecimento que é o crescer da potência, que está antes da própria potência que vai crescer. Então, esse crescer da potência é o que a gente chama de vontade de potência. Esse crescer da potência é que determina a escolha do ponto de vista afirmativo e ativo. Determina a seleção e a produção de memória do futuro. É o que faz crescer. Isso que comanda em nós, na dimensão. E também é isso que captura em nós. Porque a gente também investe no poder, no consumo, na imagem, no signo, no espelho. Porque, aparentemente, o signo, o espelho, a imagem, etc., o consumo nos dá direito ao futuro, a se manter ligado, consumindo e se enriquecendo. Só que você depende de uma instância exterior a você mesmo. Então, na verdade, essa vontade de potência vira vontade de poder. Coisa completamente diferente. Você vira refém de uma referência. Aí é um modo de se capturar essa decisão e essa escolha. É inverter. Aí a moral entra no corpo. A moral e essa racionalidade que pressupõe esse sujeito moral. Não sei se sinalizou muito. Você recebeu o aprendizado do passado para o uso do futuro. Assim, né? Justo, mas como isso? Eu vou te dar um exemplo. O que as tribos ou as sociedades ditas primitivas fazem? Sabe? Elas não têm os seus anciões e não têm também os seus espíritos, né? Que são mortos, né? Mas na verdade que não estão, que estão inteiramente vivos num outro plano, num plano virtual. O que acontece quando uma sociedade dessas adoece? Geralmente o xamã, o feiticeiro, o curandeiro, vai diagnosticar. O que geralmente ele diagnostica? Ele diagnostica que houve um desinvestimento. Houve um esquecimento, houve uma ausência do quê? De uma maneira de ser e de acontecer que era vital para aquela sociedade. Então, um espírito, né, de um antepassado, por exemplo, nada mais é do que uma maneira de ser. Uma maneira de ser que ultrapassa o indivíduo enquanto indivíduo. É uma maneira de acontecer sem a qual, né, a sociedade fica mais fraca, se enfraquece, ela adoece. Então, você aprende com o passado, né, naquilo que o passado tem de futuro. Naquilo que o passado tem de liberador da situação presente. O passado, ele te põe em relação com um sentido que ultrapassa uma certa coação presente. Um certo sufocamento, uma certa obstrução, uma certa fixação. O passado é uma ponte. Na verdade, o passado é o próprio futuro que desterritorializa o presente das suas amarras, das suas estratificações. Então, esse aprendizado da tradição é extremamente bem-vindo. O que o Foucault vai fazer em relação à história? Ele vai captar o inédito, né, de cada acontecimento para depois, né, entender a condição dos fatos. O que são os fatos? Os fatos são já o modo como as forças dominantes interpreta o acontecimento. Mas ele, antes de ficar reduzido aos modos, como as forças dominantes interpretam o acontecimento, ele vai direto no acontecimento, as condições do acontecimento, fez emergir aquela maneira de ser. Então, essa maneira de ser, ela traz junto com ela uma capacidade de se repetir. Ela é uma singularidade, por repetição, ela vira uma espécie de valor universal. Pode virar uma espécie de valor universal. Ou não. Ou se ela for de fato uma emergência de uma maneira de ser afirmativa da vida, né? Ela se torna uma potência de diferenciação e de singularização, né? E não cai na ilusão do universal. Luiz, você coloca assim, o passado, é o futuro, né? Que esse território realiza o presente. Você está colocando aqui a questão. Ele pode ser o futuro. Da mudança e do movimento, é isso? Da criação? Você está contido aqui? Claro, é uma ideia do Bergson, essa, né? do Nietzsche também. Nietzsche fala em memória do futuro, ainda que ele usa outras palavras. Né? Ele usa como função do futuro e não como representação do passado. O Bergson, ao contrário do Hegel, né, que dizia que o passado foi e o futuro vai ser, ele diz assim: o passado é. E é de que maneira? Ele é contemporâneo do presente. Junto com o teu presente, você traz todo o teu passado, que é contemporâneo. Por mais que ele não esteja ativo. Mas há uma pressão virtual dele, pontas dele que se reatualizam ou se diferenciam, se tornam outra coisa nesse presente. Então, há uma coexistência do passado com o presente. O passado e o presente não têm apenas uma relação de sucessão. E essa relação de sucessão, se tiver, nem é a principal. A principal é a coexistência, não a sucessão. Nessa mesma medida, eu posso dizer também que o futuro é. Mas é de que modo que ele é? É virtual. Atualmente, o que temos? Temos devir. Então, o futuro é ser? É ser. O passado é ser? É ser. E o presente? O presente é devir. O presente é o movimento. Dentro dessa mesma questão, aqui que você estava falando, a relação com o passado como marca é contemporânea, mas então, mas ele pode existir uma relação com esse contemporâneo que o transforma numa imagem. Você poderia, não sei se. Essa questão do uso que se faz dele no presente é uma questão problemática que a gente vai trabalhar ao longo de todo o curso. Porque geralmente a gente se relaciona com o passado de modo representado, né? Então a gente tem, na verdade, memórias de marcas do que foi. A gente é marcado, a gente é estigmatizado. E o retorno dessas marcas que acaba repetindo, copiando, inviabilizando o inédito no presente. Porque o presente é radicalmente inédito. É impossível que não haja um inédito. Nós estamos sempre no inédito. O déjà vu é ilusão, não existe déjà vu. Sempre há o inédito. Agora, por que a gente perde o inédito? Por que a gente desperdiça o inédito? Porque o nosso passado já nos fixa em várias posições, que faz com que a gente represente esse virtual. No lugar dele, põe uma memória formal ou figurativa, né? Sedentária. E com essa memória, a gente acha que tem direito ao futuro. Porque é essa mesma memória que a gente projeta de modo idealizado no nosso futuro. A gente cria um campo do possível como futuro e perde o virtual, que é, na verdade, a possibilidade de, é a potência de criar possíveis. O possível tem que se criar. E não você se submeter ao possível, que, na verdade, é a idealização do que já foi vivido. Ah, isso não é possível, porque nunca existiu. Ora, então, de que maneira o novo é possível? O novo jamais vai ser possível. Isso pressupõe o esforço da vontade? Esse termo que se usou agora, vontade, é um termo problemático. A gente precisa entender o que seria isso. Nós sempre nos relacionamos com a vontade, isso já do ponto de vista crítico criativo, assim, a gente usa esse termo. Vontade mais no sentido de Nietzsche, que ele ainda preserva o termo como vontade de potência. Mas para Nietzsche a vontade de potência não é, por exemplo, a vontade como em Schopenhauer, ou como em Kant, ou como em Hegel, ou como em outros, ou como na psicanálise, Não é uma vontade psicológica. E essa vontade também não tem uma unidade, nem psíquica, nem fisiológica, nem física, nem ideal. Né? A vontade, na verdade, é o querer da força, é o relacional de toda a realidade em relação. Não existe realidade que não esteja em relação. É aquilo que diz Spinoza, tudo é modo ou potência de modificar e ser modificado. Tudo é essa potência de modificar e ser modificado. E para que se modifique, é necessário estar em relação. É necessário haver um ser da relação. E o ser da relação é esse relacional. Esse relacional nós podemos chamar de vontade. Você vê que é bem diferente do que a gente está habituado a imaginar que seria vontade. Por isso que a vontade ela não tem unidade, uma unidade subjetiva, um substrato. A unidade subjetiva é a condição do julgamento, a condição da representação, a condição do poder. O poder precisa representar e julgar. Né? Para ver julgamento é necessário nivelar os desejos, unificar os desejos e pôr tudo do ponto de vista de um senso comum. Né? O desejo de um tipo ativo seria o mesmo que o desejo de um tipo reativo para esse tipo de pensamento. E nessa medida, então, se o ativo faz maldades, ele pode ser julgado. Se o reativo, que é impotente, não faz, ele pode até dizer que ele não faz porque ele é bom. E não porque ele é impotente. Ele poderia fazer na imagem, mas na verdade ele não pode. Então, essas maneiras de se falsificar o real, de se desqualificar a vida, pressupõem, então, uma base, um substrato comum chamado vontade. Não é dessa vontade que a gente está falando aqui. Quer dizer, a hora que a gente fala dessa vontade, a vontade como livre-arbítrio, aí a gente desconstrói. Então, você pode usar o termo vontade, mas isso do nosso ponto de vista, para que você apreenda a dimensão virtual do atual, que antes de ser uma forma, seria uma força. O atual é uma força. E o querer da força é o virtual da força, que é uma potência. Potência e força são nuances, são distinções. A gente não usa no mesmo sentido. Eu acho que o passado ele muda, ele pode ser... Renato Russo intuiu isso, né? Naquela música. Quem me dera eu pudesse entender que o passado ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Chama índios nessa música. Eu vejo um museu de grandes novidades. Né? Esse é o caso. Né? Filósofo. Um museu de grandes novidades. Você vê que a vida, sabe, às vezes alguém qualquer, sabe, produz um enunciado novo, assim, o que pensa em alguém? Não é, porque fulano é instruído, ou é cientista, ou é filósofo, ou é artista mesmo, né? É algo que pensa em nós, e aí que você encontra o imediato do tempo, faz com que você veja essa dimensão. Às vezes fazem muito mais. Bons artistas. Bons artistas, ou aquilo que você pode chamar de artista. Enfim. Então, gente, olha, a gente só está num conceito até agora, que é a experimentação. Não chegamos ainda no que é pensar. E ainda estamos falando da experimentação do ponto de vista receptivo. Porque tem a tomada de posição nesse processo de experimentação. Daí já é um tipo de ativo. Não que a outra não seja ativa também, a outra é receptiva. Digamos assim, ela instala a relação com a fonte do movimento do tempo. Ela dispõe diretamente do contato com o acontecimento. E por isso ela dispensa um provedor. Você não precisa do poder. Você não precisa de uma condição instituída para você experimentar. A gente não precisa de nenhum artifício, artefato social, econômico, político para se aproximar. Como diz lá o Fernando Pessoa, ser milionário das sensações. Até o mais reles dos mendigos, o homem mais ligado ao carro, pode se conectar com essa capacidade receptiva, com a própria fonte do real que está bem diante de nós. Aqui, na nossa fronteira, nós tocamos essa fonte. A fronteira de nós mesmos. Ela não está no outro mundo, não está numa profundidade, num inconsciente, está não sei lá em que lugar de um eu profundo e encoberto. Ela está bem na superfície. É aí que está a fonte. Não precisamos de as passes de energia. Né? Precisamos fazer do nosso ser uma passagem. É isso. É justo o contrário do que das práticas espíritas, por exemplo. Passe de energia para nos potencializar, né? Se tornar a passar. Potencializar para tirar alguma coisa. Não sei. Beijo. Então, experimentação. Né? Experimentação implica não um consumo, e a gente sabe que consumo, o que a gente chama normalmente de consumo, é o consumo de coisas mortas, ou que institui em nós a nossa morte lenta, a morte em vida. Mas experimentar é modificar-se. E o que é a modificação? A modificação não é uma mera transformação, não é uma mudança de forma. Nem uma transfiguração, uma mudança de figura. Não é no plano formal que a gente se modifica. Nem no plano figurativo. Nem no plano da imagem. Nem no plano do signo. A gente se modifica no limiar do próprio desejo. No modo de desejar. A gente se transmuta e não se transforma. A modificação, ela só é modificação se for uma transmutação. E se eu estou chamando experimentar de modificar, então experimentar, modificar e transmutar é a mesma coisa. Então, para ter experimentação, é preciso ter transmutação ou produção de si. Então, isso é real, isso não é uma metáfora. Isso não é uma sublimação. Isso não é uma purgação. Uma purificação. Uma idealização. Não é uma metonímia. Isso é um processo real de modificação de si. Quando você apreende o processo real de modificação de si? É quando você atinge uma posição de ser, você atinge uma zona da multiplicidade que te constitui, que é irreversível. Não é que você não pode mais voltar no tempo, não é exatamente isso. Porque sempre você redispõe a capacidade de jogar, mas você redispõe já essa capacidade transmutada. Então, essa transmutação é impossível você dizer assim, joga embaixo do tapete, faz de conta que ela não existiu. Não, ela já altera em você. Ela já é coadjuvante em você, no mínimo coadjuvante. Ela é coautora em você do seu novo bebê. Então, experimentar implica uma modificação real, uma transmutação. E essa transmutação se dá simultaneamente no corpo e no pensamento. Eu aqui estou ainda nessa primeira esfera, que se chama experiência do pensamento. Então, a gente vai focar daí a hora que a gente falar o que é pensar, nós vamos apreender esse conceito de experiência e ver então o que é experimentar o pensamento. E nessa medida a gente consegue entender de modo bem mais sutil e refinado o que seria a primeira idade do pensamento e depois a primeira idade do pensamento. Tá? Aí a gente, pelo menos, já começa a conceitualizar e investir simultaneamente no aspecto crítico que destrói aquilo que entope ou que media e que inviabiliza a relação com o imediato do pensamento. A relação com o tempo, enquanto tempo, o próprio tempo como sujeito. Então, a gente opera esse aspecto crítico e, ao mesmo tempo, apreende o elemento afirmativo do pensamento, que é o seu princípio criativo. pensamento só cria pela afirmação. E aí a gente pode chamar de vontade a própria afirmação. A ideia tem vontade? Tem. A ideia, só a ideia, já tem vontade. O que é a vontade da ideia? O que é o desejo da ideia? É a afirmação da ideia. A ideia não é neutra. Ela tem uma tendência. Ela é também uma força. Ela é uma direção. Ela é um sentido. E uma potência. Ela é um sentido e uma potência. Ela é uma diferenciação. E também essa diferenciação pode algo. Ela também pode ser modificada e modificar. A própria ideia está indevida. Mas aí eu já estou entrando nesse outro campo. Tenho que voltar para a experiência, porque isso já seria o que ia pensar. Você falou da natureza naturante, né? Um outro tipo de realidade. Realidade virtual. Aí eu entendi. A natureza naturante é o princípio da criação, não só de tudo, como da criação de si. A natureza naturante é uma realidade que se auto-instaura, é autogerativa. O Spinoza chama de Deus, mas é uma realidade autogerativa que está na natureza, que é idêntica à natureza. Só que a dimensão naturante da natureza tem uma dimensão que é naturada. A natureza tem uma dupla dimensão. A dimensão naturante, que fabrica a ela mesma e a tudo o que é natural. Ela se fabrica como natureza naturante e fabrica a própria natureza natural. Então, não há criação sem natureza naturante. Ainda que Spinoza não goste desse termo criação, porque ele está associado ao cristianismo, ao judaísmo, às religiões monoteístas que instauram um Deus criador do universo, do mundo e das coisas separadas. Então, Spinoza não usa esse termo criação, ele usa o termo produção. Mas nós podemos usar o termo criação nesse outro sentido, no sentido do Nietzsche, por exemplo. Nietzsche só usa criação. Mas Nietzsche nem põe o falso problema da existência ou não existência de Deus. A questão toda é chegar na intuição, né? Isso. Essa é a grande questão. É isso que nós vamos chamar de pensar. O pensamento é intuição. Mas a intuição não é uma intuição vaga. Ah, intui isso, aí eu fui. Aí é o signo que diz que eu quero ir, que eu tenho que falar. Aí que está o problema. Não é intuição. Aí está o problema. A intuição é rigorosíssima. Intuição é a presença de uma potência diferencial que cria um caminho, uma direção. É a relação imediata mesmo, né? Relação. Seria é uma relação imediata, que tem uma direção. Que a gente não sabe. É um vetor. Eu não sei. Estou falando. Então é isso aí. É isso que a gente vai tentar, né, acessar. E claro que essa palavra acessar, ela dá uma confundida. Porque parece que já está pronto. Então você acessa que já está pronto. Parece que está na web. Você está na web. Então você vai ter que acessar, na verdade, a capacidade de produzir essa dimensão. É isso que você vai acessar. Você não vai acessar o produto, a coisa própria. É isso aí. Então isso tem que ser inventado. É o que diz Nietzsche. O real, invente. O real a gente produz, a gente fabrica. Nós somos meios, instrumentos de fabricação de eternidade. Nossa, a eternidade nos atravessa. E através de nós, também ela produz a si mesma. A gente pode aproveitar ou desperdiçar. E se a gente desperdiçar, a gente não vai ser punido. Não tem um inferno lá para nos punir. Não vai ser punido. Isso aqui é a maior punição de ter perdido. Mas isso é aqui agora que está acontecendo. Não é no outro mundo. É aqui agora que você vai jogando a tua vida pelo rabo. Mas tem gente que se conforma e aí inventa jeitos de manter e de se consolar, né? Um jeito de suportar essa miséria existencial com pequenos prazeres, com essas seduções aí. O capitalismo virou mestre nisso. Em oferecer essas seduções. Então eu dizia, experimentar é modificar. Modificar não é só transfigurar ou transformar ou mudar de sistema, né? Ou se enriquecer com a diversidade casual ou com o caos, né? Mas simplesmente é um enriquecimento que vai o quê? Satisfazer e preencher e desenvolver a forma que já estava pronta em mim. E aí eu não estou mudando porra nenhuma. Eu só estou usando a experiência para reforçar ainda mais as fixações que já me constituem. Ou seja, eu reforço, digamos assim, a experiência vira testemunho, vira um elemento de confirmação daquilo que eu já afirmava previamente. Os meus preconceitos são reforçados. Então, claro, isso é aquilo que a gente deve desconstruir no que, se chama, no que a gente chama de experimentação. Isso é essa visão. Ao invés, então, da experimentação reforçar o que eu já sou, ou melhorar o que eu já sou, ou desdobrar e desenvolver um suposto eu, um suposto sujeito, um suposto indivíduo, me levando a encontrar cada vez mais a mim mesmo, ó, finalmente eu começo a me conhecer, sei quem eu, no profundo eu sou, né? Fazer o justo contrário. Na experimentação eu me torno cada vez mais afastado de mim mesmo, diferente de mim mesmo. Ao invés de dizer assim, tem um eu para ser reencontrado, tem uma diferença em mim para ser diferenciado. Então a experimentação vira uma ocasião de transmutação, de diferenciação de si. E quanto mais eu me diferencio, mais eu me multiplico, mais eu crio elementos heterogêneos na multiplicidade que me constitui. E esses elementos heterogêneos são coautores, são aliados, são forças do fora que são selecionadas ou dobradas, gerando um dentro capaz de dispor o futuro. Então, a experimentação vira assim motor ou plataforma de lançamento para o futuro. E não simplesmente uma coisa casual, um acidente, caos que tem por aí, que dá uma enriquecida na ordem representativa e formal que eu constituo. Justo contrário. A experimentação com um gosto pela diferenciação real e não radical que se diferencia. Nossa, tive um insight sobre o meio do Hamlet. Ser ou não ser, essa questão lá. Respondeu, cara. Dilema dele. Ser ou não ser? Dele. Se colocou, né? Ser ou não ser? Devenha. Questão, né? Devenha. Devenha de modo afirmativo. Não devenha de modo negativo. Ser ou não ser? Devenha. Raio. Ser no mundo? Não. Devenha no mundo. O ser não é primeiro. É o acontecer que é primeiro. A não ser que se chame ser de acontecer. E o que é acontecer é produzir realidade mesmo, e ser produzido. Isso que a gente vai viver, né? Você tem uma potência em variação, na experimentação você de fato se põe em variação. Variação real, não é uma variação de uma constante de você. Há uma pura variação de você, que varia e produz afetos ou intensidades ativas em você. Essas dobras de forças que criam em você um plano de consistência e não um sujeito. Então é essa a consistência. Você crescer numa continuidade imanente, numa continuidade imanente do movimento que engendra o próprio movimento, do tempo que engendra tempos. E não ter um tempo homogêneo e fragmentar esse tempo homogêneo, aí distribuir um tempo para cá, um tempo para lá, um tempo para lá. Ou um espaço para cá, um espaço para lá, um espaço para lá, elementos que ocupam um espaço aqui, ali, ali, ali, todo esse esquadrinhamento exterior. O esquadrinhamento exterior ele é superado quando você atinge essa dimensão imanente que engendra o próprio movimento, que engendra o próprio tempo, que fabrica espaço, fabrica tempo. Não temos mais espaço, tempo prontos, homogêneos para ocupar o pré-tempo. Nós inventamos o próprio tempo do próprio espaço. A gente cria lugar, né? Na potência em acontecimento. A potência em acontecimento, a potência em ato, ela é do meio. E a experimentação acontece quando eu habito a zona do acontecer. Quando algo em mim se confunde com o próprio acontecimento. Quando o acontecimento passa a desejar em mim. O acontecimento antes de acontecer já é o desejo em mim. Mas o acontecimento não tem forma, portanto, eu não sei o que esse desejo. Esse desejo não tem intencionalidade, ele não quer chegar numa forma ou numa figura. Ele é potência de variar. Então, essa potência de variar, de diferenciar, é o começo do desejo. Então, onde o desejo começa? No eu? No sujeito? Não. O desejo começa na fronteira, na superfície, no horizonte de mim mesmo. É ali que ele começa. O Arnaldo Antunes, já atrás, que a gente anda citando aqui artistas e cantores, né, e compositores, diz uma coisa interessante, diz o desejo é o começo do corpo. Claro que você pode entender isso de várias maneiras, mas entendendo desse ponto de vista, né, que o desejo ele começa no acontecimento, você pode dizer que o acontecimento é o começo do corpo, assim como o acontecimento é o começo do pensamento, o acontecimento é o começo de tudo. É o começo, o fim e o meio. O acontecimento, na verdade, é o meio. O começo e o fim são resultantes. Objetos, sujeitos são produtos. Os seres são produtos do devir. O eu e o outro são efeitos de um outrem, ou de um entre. Então, é essa zona que o Spinoza chama de ser comum, né? É onde se dá a identidade, se a gente quiser usar esse termo ainda. Pode até usar, identidade é o mesmo, o único mesmo que é real, é o mesmo como afirmação da diferença. Então, é o mesmo ser que se diz de todas as diferenças. Como é que se chama esse ser? Afirmação. Afirmação do quê? Das diferenças. Uma afirmação de uma diferença faz essa diferença diferenciar. Essa mesma afirmação de outra diferença faz a diferença diferenciar de outra maneira. Não vai haver nunca uma igualização, uma identificação. O único igual, o único mesmo, a única identidade é a própria afirmação que se diz imediatamente da diferença. É por isso que é impossível haver igual a identidade ou equilíbrio. No máximo, a identidade ou a semelhança são simuladas como zonas comuns. Por exemplo, um devir animal, um devir criança, um devir amonicular, né? O devir orquídea da abelha, o devir abelha da orquídea, né? Que zona é essa que elas se encontram? É a mesma? É idêntica? É semelhante? Não, a semelhança e a identidade são apenas simuladas, é uma zona de indeterminação. É uma zona de acontecimento, é um platô de variação, é aquilo que te põe em dever de alguma maneira. É uma zona, uma região, né? não é um conceito, é uma zona, é um limiar, é uma espécie de grau do horizonte, um horizonte móvel e movente. Tem um horizonte movente, né? Que é aquilo que separa o dentro do fora, né? Mas que é simultaneamente uma fronteira que está dentro e que está fora. Então, é esse horizonte movente, né? Que é essa zona que poderíamos dizer que é idêntica, ou que é semelhante, ou que é comum, né? Mas esse idêntico ou semelhante, apenas simulado, na verdade, é a necessidade de cada relação. É o relacional de cada relação. É a base, o ser de cada relação. Então, na medida que eu toco isso, eu toco o imediato, tanto do tempo quanto do movimento. É isso que a gente vai começar a cultivar, aproximar, desconstruir o que impede isso, investir, criar pontos para chegar nisso, né? E se relacionar de modo imediato com isso. Isso é um modo de vida, então a gente precisa cultivar isso, tanto do ponto de vista do corpo, da sensibilidade, da música, do cinema, da literatura, seja lá como for, né? Que atravessa o corpo, como com aquilo que alimenta o espírito, a mente, o pensamento, aquilo. O espírito, para a gente, é sinônimo de tempo, não tem nada a ver com essa ideia mística que se faz espírito. É o tempo se pensando a si mesmo, se modificando a si mesmo. Então, esse exercício, essa experimentação, esse cultivo, né, implica para mim um outro uso da linguagem. Só retomando, então, tá? Experimentar não é consumir. Experimentar é modificar, modificar-se. E esse modificar-se não é um faz de conta, é um transmutar-se real. Você deseja de outra maneira, você pensa de outra maneira, você age e sente de outra maneira quando há uma modificação. Se torna diferente de você mesmo. Isso é essencial, porque isso faz com que você seja capaz de ter um gosto real pelo acontecimento e pela diferença. E não tolerar o acontecimento da diferença. Você vê que hoje em dia os politicamente corretos jamais falam contra a diferença, ou a monstruosidade. Mas, na verdade, eles toleram a diferença. Eles não fazem a diferença. Eles, ou nós, ou algo em nós. Não precisa nem a gente achar que é uma coisa que não, aquilo que, quer dizer, certas instâncias em nós só toleram a diferença. E toleram por quê? Porque tem vantagem na tolerância. Quanto mais você tolera, é civilizado, é racional, calcula, espera, não avança, né? Tudo tem a ordem, o seu tempo, o seu jeito, racional, né? Mais vantagem você vai ter. Você é recompensado, pessoal. Como você é bem educado, amado, civilizado, respeitoso, respeitável, autorizador, autorizado. Né? Você entra todo naquele campo de legitimação. Instituído. Então, esse ponto essencial da experimentação, e aqui a experimentação de todas as atmosferas, a experimentação do pensamento, a experimentação do corpo, a experimentação da seleção, a experimentação da produção de memória, de continuidade, a experimentação do aprendizado, do ensino, tem essa dimensão de uma modificação real que faz com que você se torne diferente de você mesmo e não simplesmente você mude de roupa, mude de casa. É de fato outra coisa que deseja em você, que pensa em você, que age em você, que sente em você. Isso a cada diferenciação, a cada modificação. Então, a gente precisa entender o que são essas modificações. Aquilo que o Bergson chama de diferença de natureza. Há uma continuidade em nós. E essa continuidade não é que ela é indivisível, ela só se divide mudando de natureza. A tal da continuidade intensiva. De uma continuidade expressiva. E não de uma falsa continuidade na extensão e de um falso corte na representação. Uma qualidade expressiva e não representativa é uma quantidade intensiva e não extensiva. Isso tudo a gente vai ver também aos poucos. Uma pessoa que é bem educada, fina, aceitável, é isso, aquilo. Não necessariamente ela é reativa. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, então, ela não teria que desconstruir todas essas características. Nossa, na cara do Edinho. Olha, você sabe que a melhor. A agressividade mais eficaz, a maneira mais potente de destruir o que precisa ser destruído, sem culpabilidade, de modo, inclusive, afirmativo, é a doçura. Com doçura e com humor. Isso é uma conquista. É difícil. Então, às vezes, você pode. Uma coisa essencial, né, para a gente não ser focado, né, pelo poder, não ser enquadrado, é se tornar imperceptível. Bem chamar a atenção sobre você. Eu sou igual a todo mundo. Isso é uma. É se pintar com as cores do mundo. Um homem comum. Um homem comum, ser um homem bem comum. Né? Mais imperceptível possível. Então, isso é uma grande vantagem. Mas o que, que é simplesmente ser um homem mais comum? É ser humilde, ser comum? Não, não é exatamente isso que eu estou falando. Você pode ser o mais comum sendo o mais extraordinário. E aqui a gente precisa entender esse paradoxo. É, o que, que seria isso? É, devido imperceptível. Né? Você sabe que existe uma zona da sociedade que elogia a amabilidade, a doçura, a educação, ou não alterar o tom, ou não se dispor, ou não alterar o humor, né? Não ser explosivo, enfim, não ser animalesco. Né? Então, você pode habitar essa zona, mas desse outro ponto de vista, com outra motivação. Aparentemente, você também é um amável, um bem educado, etc. Tal. Mas o uso que você faz disso é completamente outra coisa. Então, o teu amável, na verdade, se torna, digamos assim, um habitar o tempo próprio que te constitui e o movimento próprio que engendra movimento. Sem atropelar, ou sem saltar, ou sem retardar. Né? Você habita esse tempo próprio. Isso cria uma suavidade. Né? Isso cria uma necessidade. Né? E essa necessidade, ela se confunde com a falsa necessidade dos amáveis, né? Dos respeitáveis, dos justos, dos bons, dos verídicos. Né? Então, é uma zona simulada. Né? É uma zona simulada. Não é que você finge, você não finge. Você é realmente amável, mas do outro ponto de vista. E você pode, inclusive, desse ponto de vista, se mostrar não amável, o contrário do amável. Você pode, aí você tem essa liberdade. Já o amável que finge, né, ele jamais abandona a carapuça. Ele precisa estar naquela carapuça ali. Ele é covarde, ele precisa daquilo. Ele se agarra aqui. Porque ele não pode. Não pode fazer frente a nada. Você não, quer dizer, você pode investir nisso, mas na verdade com uma capacidade flexível, com uma capacidade plástica, estética, você se transfigura, você se exprime de várias maneiras, você tem dinamismo. Mas o mais importante é nunca estar naquilo que te fotografa. A fotografia do instante é apenas um instante de uma passagem que é incapturável. Desse ponto de vista, você se confundir com a própria passagem gera um investimento de se mostrar ao máximo, que é o contrário de se esconder, se mostrar ao máximo na passagem, não na figura ou na forma. É na passagem. Então, é algo que se mostra como ser de passagem. Quanto mais você se mostra como ser de passagem, mais incapturável você é, mais imperceptível você é. Porque o poder não apreende a passagem, ele não compreende a passagem. O poder só julga a passagem. Então ele tem que fragmentar, segmentalizar, instantaneizar, pôr uma coisa atrás da outra, encadear, dizer, ah, isso foi para cá, aquilo foi para cá. Então ele vai registrando, mapeando, ou melhor, decalcando tudo. Né? Mas se você se torna a pura passagem, ele não espera. Ele até tira uma fotografia de você. Aí vai dizer, onde está o Olavo? Não é isso, o Olavo não é isso, o Olavo já é outra coisa. Ele não te pega nunca. E isso é a potência da vida. A vida é totalmente potente para fazer frente a qualquer poder. É impossível que não haja essa potência em nós. A vida é totalmente perfeita. Então a gente tem que acessar esse ângulo, essa dimensão sobre a qual a vida é uma perfeição, é uma plenitude. Claro, o que acontece geralmente? Nós separados da capacidade de acontecer, substituímos isso. A gente cai num buraco e busca um céu para se pendurar lá e ser resgatado desse buraco, já que a gente não tem mais superfície. É por isso que a gente vai dizer que a vida é imperfeita, que a vida é triste, porque toda vez que a gente está no buraco, a gente está sofrendo e é um sofrimento por falta de vida, não por excesso de vida. Então, esse sofrimento por falta de vida faz com que eu identifique existência a mal, existência a imperfeição. Há o mal na existência, há a imperfeição na existência, há a falta na existência, há o desejo, falta o objeto. Todas essas aventuras bizarras, né? O pensamento dos nossos livros de um homem que levou assim. Fumei aqui, mano. Deixa eu ver. não sei se você falou. É, simular as imagens, mas não se deixar capturar pelas imagens. Então, se tornar perceptivo seria simular as imagens, porque... É, você pode fazer a imagem... A potência do simular, eu estou tentando pegar isso. A imagem como índice. Aliás, ou melhor, além do índice, ela tem que virar sinal, porta de entrada. A imagem como porta de entrada de um fluxo. A imagem como efeito de um movimento. Aí sim. Bem-vindo à imagem. Viva a imagem. A imagem viva. Né? Mas a imagem como instante, como elemento opaco, como elemento que impede acessar o movimento, que ela congela o movimento, né? É essa imagem que tem que ser, que tem que ser dissolvida. E claro, é essa mesma imagem que eu agora disse que ela é bem fixa e tal, ela pode ser imagem de um fluxo. E aí é péssimo. Com essa mesma imagem fixa, você faz uma imagem de um fluxo. Por exemplo, o que é um sentimento? Sentimento de tristeza, sentimento de alegria. É a imagem do fluxo. É a imagem de um afeto. É a imagem da variação de uma potência, de um desejo. Enquanto imagem, eu não apreendo o próprio afeto. Mas se eu faço dessa imagem a porta de entrada para o afeto, enquanto afeto, a força, enquanto força, vira essa imagem. Então, na verdade, não é dizer a imagem é má, o signo é mau, é o uso que eu faço dele. Tudo é uma questão de uso. Não existe o mal nem o bem. Existe o mau jeito e o bom jeito. É o que diz o Nietzsche, existe o bom e o mau jogador. O mau jogador é aquele que ressente, que fica prisioneiro no estado de corpo, aquele que busca um ideal, aquele que julga, aquele que investe em uma suposta verdade, etc. Aquele que carrega. O bom jogador é aquele que dança. Aquele que é veloz, aquele que é potente, aquele que é dinâmico. Um leva para a força como generosidade e outro leva para a fraqueza como mesquinhez. Vontade de reter. Problemas de síntese. Aquele que retém, que quer para si. Que não quer queimar. Pô, você já é uma chama. Você vai suspender a chama. Para de queimar, vamos economizar a chama. A chama está queimando, cara. Chama. Você pode queimar assim ou assado. Você pode ser capaz de mudar o modo de queimar. E viva a queimação, vamos queimar. Seria algo mais ou menos por aí. Agora, reter, deter, usar. Como é que é? O Cox? Parar o tempo, né? O tempo como horizonte da morte, da decadência, que isso é muito triste. E é um desperdício da nada, né? Um desperdício. Mas eu não sei se eu te respondi. A questão um pouco assim, não sei, isso a gente vai voltar também, a gente está aí para falar mais 29 encontros dessa mesma coisa também, isso vai estar passando. E eu não sei, Zé, se você tinha falado o que era mesmo, você tinha falado? Não, é que eu achei interessante, porque esse livro perceptivo, da maneira como você falou agora, aí eu acho que eu comecei a entrar um pouco, a acessar um pouco essa... O que seria esse experimento? Porque essa, assim, aqui que eu formulei, né? Assim, você deve simular a imagem. Ah, sim. Então você não está se identificando a uma determinada imagem, né? Que se coloca para você, né? Ao estado, mas você simula aquilo. Vira meio de passagem. É. Eu acho que você... Vira a matéria da própria passagem. A questão que ele colocou, você simula. E aí você não luta mais contra. Você aproveita e diz, isso é combustível para a minha passagem. Aliás, é isso que é a ética. A ética não é aquela que seleciona entre o bem e o mal. Né? A ética é que diz, em qualquer relação, seja boa, seja má, seja de saúde, de doença, disso, daquilo, há um necessário dela, né? Que pode virar combustível da minha vida. Então, é isso que é a capacidade de transmutar, e aí é o segundo momento da experiência. Eu, enfim, arredondei. Tá, é isso. Então a gente retoma nesse ponto no nosso próximo encontro. Tá? Transmutar aquilo que chega, porque a experimentação ela me abre também para a doença, ela me abre para maus encontros, ela me abre para tudo. Não é só experimentar o que é bom, o que já é garantido. Ao contrário, a experiência não me dá nenhuma garantia. É por isso que eu tenho que me preparar, não com escudos mediadores, mas com a capacidade de olhar o sol de frente. Ou de ver somente movimentos e tempos de modo imediato, sem mediadores de representação. Não é fácil. É por isso que a gente tem medo, se acovarde, foge, não deixa lá, tem medo das próprias forças, não lida com o que te acontece, né? Se desvia, dá mais atenção ao outro, ama o outro, odeia o outro, vive o mundo do outro, mas o mundo próprio mesmo é muito incomodado, né? Incomoda demais, muito dolorido, né? E a gente, com a piedade que a gente tem em nós mesmos, diz, tadinho de mim, né? Quando na verdade é a dor. E aí, esse segundo momento da experimentação é transformar a dor no presente. Às vezes é bem difícil, às vezes você leva uns 3, 4 anos para transformar um mau encontro no presente. Mas sempre tem jeito. Eu lembro sempre de Henry Miller, que ele escreveu Sexus, Plexus e Nexus. Depois, acho que 15 anos, ou mais, ele acabou a relação dele com a mão. Ele deu 7 anos com a mão. Fundo do inferno, né? Foi lá visitar Hamburgo, né? Teve a sua estadia no inferno. Depois levou alguns anos, né? Para começar a escrever, e acho que com 50 e tantos anos, né? Ele começou a escrever os sexos, os plexos e métodos. E aí você vê uma obra que transmuta tudo, que na verdade tem humor e afirmação. Você não vê nenhuma gota de acusação à vida, e os maus encontros, e o adoecimento, e o enfraquecimento inteiro, porque isso aconteceu com ele. Ele não reclama disso. Ele estava lá, estava já acontecendo. É como a obra do Nietzsche, né? O Nietzsche disse, pode procurar em qualquer enunciado meu, você não vai encontrar uma gota de acusação contra ele, né? E Nietzsche talvez tenha sido um dos homens que mais sofreu. Nossa, a vida dele era sofrimento, sofrimento atrás de sofrimento. E no entanto, mas era sofrimento de quê? Por falta de vida ou por excesso de vida? Que tipo de sofrimento é? Qual a qualidade desse? E o que você faz com isso? Então, esse segundo momento da experiência é transmutar o que te acontece, para que você se torne digno do que te acontece, ao invés de você ficar dizendo, isso eu mereci, isso é imerecido. O que é merecido e merecido é, na verdade, que, como diz lá o Deleuze, citando o Jorge Busquet, é o que transforma as nossas chagas em coisas repugnantes. O que faz do acontecimento chagas repugnantes? Isso é péssimo, a gente desperdiça. Então, a gente não experimenta de fato porque a gente também tem medo, né, que o acontecimento seja injusto com a gente. É perigoso experimentar? É. Por isso, a gente tem que desenvolver a prudência. E talvez o devir imperceptível, talvez não. O devir imperceptível é um aspecto fundamental da prudência. E a preparação, o aprendizado. Então, isso vai nos remeter à nossa última esfera. O que seria aprender e ensinar a nós mesmos essa constituição de si que nos faz potentes o suficiente para dizer assim, bem-vindo todo o acaso. E não só a parte boa do acaso, bem-vindo todo ele, inclusive o pior deles. Porque ele é inocente como uma criança, citando Nietzsche. Enfim, acho que. Então, enquanto introdução, né, enquanto inauguração, digamos assim, dessa empreitada da educação para a potência, eu acho que já dá para ter uma ideia, né?